desafios, se faz um MC com papel, caneta e a cabeça milhão. 10 são os temas e uma só missão. Já que tá, vamos lá, não vou amarelar. Junto com as parças vou representar. Mulher guerreira na rima, sempre pra cima. A madrugada fria, completo clima. A vida é sempre aprendizado, pra cada um de nós foi deixado um legado. Boas mensagens fluem pra passar, pra cada um que possa se identificar. Boas energias frutificam minha rima, se transformam minha noite em dia, minha tristeza em alegria. No meio do caminho vem batendo os desafios, quem disse que seria fácil? Mas isso só me mantém vivo junto aos meus pedaços, em meio ao cansaço. Lutas diárias sempre me refaço, ocupo meu espaço, paciente no caminho da canção, passando aquilo que me vem no coração. Desafio. Desafio. Desafio. Desafio. Desafio. Desafio. Desafio. A caixa tá ligada, o microfone tá na mão. O nervosismo batendo a mil no coração. Agora, esse é o momento de falar. Mas vai ter uma parte que é melhor cê escutar. Pra absorver um pouco mais de informação, saber que a vida vai te falar muito não. E o desafio é não deixar cair, é você mesmo acreditar que cê pode conseguir. Não se entregar pras neuroses que sua mente vai criar, principalmente quando o vazio do silêncio falar. Trazer as lembranças, trazer as vozes, as boas, ruins, as sutis, ferozes. Tem de todo tipo pra você apreciar. Ambas podem te matar, é só exagerar. Agora o desafio é pegar a caneta, mas lembre-se e se comprometa que o maior desafio que cê vai enfrentar é o peso que a palavra vai acarretar. Desafio.